Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Domingo à Tarde. Hoje é dia 9 de maio, é nesta tarde de 9 de maio, que eu, Carlos Bonaparte, me apresento assim com muito gosto. Bom ouvinte, e cá estou mais uma vez nesta, para fazer companhia nestas emissões do Domingo à Tarde. Já sei, para quem ouviu o programa Sonoplastia, que eu estaria um pouco estranho, pois é verdade. Isto de gravar programas às 4 da manhã. Não, eu sou muito aberto consigo, caro ouvinte. Sou muito aberto consigo porque. Porque, enfim, quem está desse lado são pessoas como eu e, portanto, eu sou aberto consigo. Acho que só assim é que as coisas funcionam como deve ser. Não há mal nenhum, pronto, não há mal nenhum. Aliás, tenho todo o gosto em dizer que estive até às 5 da manhã a trabalhar com muito gosto e muito orgulho para si. Não foi nenhum espírito de sacrifício, de facto já estava algo cansado, como é natural. E a minha capacidade de raciocínio, infelizmente, não foi a mesma. Mas pronto, mas a verdade é que fiz o melhor que pude com todo o prazer, com todo o gosto. E bom, trouxe-lhe o essencial, que foi a informação que tinha para lhe dar. Trouxe-lhe o essencial, que foi a música que tinha para lhe dar. E portanto, bom, cá estou eu, agora em plena forma. Não, mas isto é muito giro, isto é muito giro. Realmente, olhar para esta... Bom, olhar para esta gente, ver-vos desse lado, ou sentir-vos desse lado, é muito bom. E eu fiz esta reflexão no Sonoplastia, faço agora mais uma vez no Domingo à Tarde. É bom olhar para trás e ver que correu tudo bem. Saber que dos programas que estavam para estrear, todos estrearam a tempo e horas. É verdade que há ali dois ou três, bom, mas diga-me lá, Sr. Fado, era previsto estrear só amanhã e vai estrear amanhã. Quanto aos outros programas, também era previsto estrear só na próxima semana, quer o Viagem Musical, quer o Sinestesia. Tudo correrá bem e estrearão então na próxima semana. Bom, mas sinceramente, caríssimo ouvinte, é mesmo um prazer estar consigo. Eu sei que nos entende, porque sabe que trabalhamos de corpo e alma para vocês. E o essencial, de facto, está lá e eu quero, mas assim quero desculpar-me, muito sinceramente, por algum sinal de fraqueza, digamos assim, não é? Ou por algum sinal de fartura, não é que eu fizesse de facto com fartura, de forma alguma. E tudo isto foi por causa de um imprevisto, nem sequer será uma situação recorrente, foi apenas um imprevisto que me obrigou a só voltar à antena às 2 da manhã. Um imprevisto, quer dizer, é um imprevisto previsto, digamos assim, mas não era algo que estava exatamente nos planos, estava calculado, mas não estava exatamente nos planos, mas enfim, não interessa o quê, não interessa porquê. O que interessa é que, se de facto houve alguma falha, aliás, que calculo que tenha havido, sinceramente fiz o melhor que pude, sei que o ouvinte sabe disso e agradeço-lhe imenso por estar desse lado, por continuar desse lado, enfim, pelas mais de 300 pessoas que estão sintonizadas na Rádio Antena Web. Não gosto muito de quantificar, mas a verdade é que são muitas pessoas e eu agradeço imenso por estarem desse lado. E hoje, nesta emissão de Domingo à Tarde, vamos abrir de forma bem calminha com Gal Costa e o tema Gabriela, para ficarmos depois com a música de Michael Field. O tema chama-se Moon Like Shadow. É um tema bonito, mas bonito mais é ainda na versão que lhe vou apresentar. É uma versãozinha mais soft, sem aquela bateria toda, que já tem depois a partir da segunda parte da música, mas arranca de uma forma muito leve, muito mágica, muito, enfim. Gosto muito desta música. E então, vamos também depois chegar com a música Après Toi, música que participou no Festival de Eurovisão nos anos 70, não estou agora recordando exatamente da data, ou do ano, melhor dizendo. Mas bom, e vamos por fim ficar com outra música também muito bonita de Alain Rivier, se não estou em erro, depois já corrijo o nome, mas a música chama-se Ma Vie, é uma música francesa também, portanto, todas elas muito bonitas. Aliás, hoje eu vou dedicar-me especialmente à música francesa. Estou bem virado, pronto, gosto de música francesa, e então hoje vou-me dedicar, não digo totalmente, mas vou-me dedicar significativamente à música francesa. Espero que tenha a continuação de uma ótima tarde na Antena Web, que esteja a gostar das emissões que hoje estão a ir para o ar. Nós trabalhamos cada vez mais, aliás, nós trabalhamos cada vez mais e para cada vez mais ouvintes. É um prazer imenso estar deste lado, saber que está desse lado, sentir que está desse lado, ler os seus comentários. Escreva-nos geral.radioantenaweb@gmail.com. Nós estamos aqui para o ouvir, porque a Antena Web, mais do que nossa, é sua. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, etc e tal, Gabriela. Você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Antena Web, rádio à sua medida. Mais c'est long là chemin. Ma vie, j'en ai lu des toujours. Ma vie, j'en ai vu de beaux jours. Je sais, et j'y reviens toujours. Je sais, je crois trop en l'amour. Ça fout le cœur. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie, mais c'est long le chemin. Ma vie, qu'il est long le chemin. Prosseguimos nesta emissão, no domingo à tarde, aqui na sua Rádio Antena Web, para esta tarde fantástica de 9 de maio de 2010. Pois é, e hoje eu vou só fazer aqui esta referência, hoje chamo a atenção para um programa que vai para o ar às 11 da noite. Chama-se Desporto Antena, tem a condução do Nuno Miguel, e atenção que hoje nós vamos trazer-lhe as últimas do campeonato. As contas vão-se fechar esta noite e, portanto, fique atento, fique a saber tudo aqui na Rádio Antena Web. Quem sobe, quem desce, de onde para onde. Enfim, posto isto, vamos mais música, agora cantada em brasileiro. Vamos recordar, imagine, Teixeirinha e o tema Do e Do e Do. Por acaso está alguém a bater lá fora, do toca a martelar, não é bem, mas a ideia não é essa. Vamos depois ficar com mais outra música. Vamos ficar com a música Feiticeira, não sei se está a ver qual é que é. Eu até poderia cantar, mas prefiro não fazer. Eu ouvinte, aposto que se me ouvisse iria perceber o porquê. Mas bom, ficamos então com Feiticeira. Depois vamos ficar com o Roberto Carlos e o tema Eu Te Amo, ao vivo no Maracanã. E vamos depois ficar com a música, mas é verdade, é verdade. Vamos depois ficar com a música de Celine Dion, uma voz fantástica e que nos fará, por certo, uma ótima, uma excelente companhia neste domingo, nesta tarde do domingo, que por acaso, como já disse, está assim, está fantástica, está a bom tempo, pronto. Eu pelo menos gosto do tempo que está agora, assim, solzinho, está vento, mas pouco, e não está muito frio, portanto, está bom, está bom. É bom para dar uma voltinha ao pé da praia. Não sei se estará bom para fazer praia, mas pelo menos dar uma voltinha a pé ao pé da praia está ótimo. Vamos à música e eu volto depois destas quatro musiquinhas. Até já! Música.

Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, and there E cá estou eu mais uma vez para lhe fazer a companhia, agora até ao primeiro intervalo aqui na Rádio Antena Web. Primeiro intervalo não é na Antena Web, primeiro intervalo desta emissão do domingo à tarde. Vamos ficar agora com mais 4 musiquinhas. A primeira é de Kati Kovacs, lembra-se dela já há algum tempo que não passa aqui na Antena Web. Pois é, a música chama-se A Festo es a Kekszvek, é de 1974 e é de uma cantora húngara, como disse então, Kati Kovacs. Vamos recordar este tema, não vamos deixar cair no esquecimento. Vamos depois ficar com a música da Tina Turner, o tema It's Love, aliás, What Is Love Gotta Do, música que vamos ouvir. Isto é em inglês, eu sei, é um bocadinho uma desgraça, mas pronto, é o que se pode arranjar, pronto. mas eu tenho a certeza de uma coisa, quando o ouvinte ouvir a música vai reconhecê-la de imediato. Vamos depois ficar com It Wasn't Me, de Shaggy. Vamos recordar esta musiquinha que é a gira até, a calminha. Pronto, e depois vamos encerrar com uma música muito à frente. Chama-se I Lay My Love On You. É dos Westlife, que na passada sexta-feira estiveram em cartaz aqui na rádio com a primeira edição do Top 3, uma edição fantástica que pode ouvir. Basta aceder a www.radioantenaweb.com info e lá abaixo das emissões em arquivo vai descendo sempre a descer até encontrar lá Planeta Rock, Musical e Top 3. É só clicar e ouvir, aliás, é com todas as outras emissões que pode escutar aqui na Rádio Antena Web. Vamos então para o primeiro intervalo, mas antes então para estas 4 belas musiquinhas. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Até já! Éjszakákon át feküdt betegen egy szőke hajú kislány. A kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el, pénzzel nem tudta ezt megfizetni senki. Hírt hallott egy barátjától, egy szomorú kis leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány erre csendes szóval így válaszol, nagyon köszönöm a képet, s azt, hogy így kedves volt. Festő sajnálta, hogy műve ennyit ér, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott őrizze a fészkét. A kislány elfeledte gyorsan ő, nézte az ablakon át azt a karcsú fecskepárt. A szemközti ház ereszére hullott már, el is repül messze délnek minden vándormadár. Távol jártak mind a fecskék, de az a kettő itthon maradt. napon már lábra is áll, és az első rövid útján, ott lenne a havas utcán, a fecsketészket nézte meg a szemben lévő házfalán, és akkor jött csak rá. Antena Web, um caso sério na radiofonia. All this time she was standing there, she never never took her eyes off me. Oh, you pretty woman, access to your villa. Just for son of weakness, all of your clean or your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the winner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim her, you tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed. Creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked. Banging on the bathroom. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? Make sure you say that she really not the right for Vicks. I never used to see her make the jiggle low flex. I saw the else in favor you in the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she a go bring a whole heap of things up from the past. All the little evidence you better know for mass. Quick for your answer, no off it off. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed. Creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked. Banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there. She never took her eyes off me. Wanna tell you that I'm sorry for the pain that I've caused. I've been listening to your reason. It makes no sense at all. Need to tell you that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think that you're a player, but you're completely lost. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. And there's no way back. Can hardly believe it. But there's an angel calling me, reaching for my heart. Know that I'll be okay now. This time it's real. I lay my love on you. It's all I wanna. like once in a lifetime. You changed my world. I live my love on you. You make me feel brand new. Show me your love and walk right through. Oh yeah. As I lay my burden on you, it's all I wanna do. Every time I breathe, I feel brand new. You opened up my heart. Show me all your love and walk right through. Cause I need my love on you. I need my love on you. You make me feel brand new. You opened up my heart. Show me all your love and walk right through. Oh, yeah. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Antena Web tem um novo espaço para relaxar e descontrair. Serenamente, o seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente, de quarta para quinta, entre meia-noite e meia e as duas da manhã, na sua Antena Web. A Antena Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada e, por isso, oferecemos também um lugar aos outros. Um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles escritores denominados anónimos, de quem não tem reconhecimento nacional ou internacional, onde por vezes se encontram os melhores textos. Lugar aos outros, um espaço de literatura na Antena Web, às terças-feiras, 5 da tarde. Não perca a emocionante história de Serra de Nemanho. A Antena Web passa a exibir entre as 13h30 e as 14h, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. E cá estou eu outra vez nesta emissão, para a segunda parte do programa Domingo à Tarde. Há pouco, aliás, há pouco não, quando abrimos a nossa emissão, disse-lhe que estava mais para a música francesa. Pois ela aí vem. A primeira música que vamos ouvir chama-se Rond du Large e é de Cœur de Pirate. Depois vamos ouvir Emile Simon e o tema Mon Amour. Vamos ficar depois com a música de Carla Bruni, o seu sucesso Se Quer Cama a Di. E por fim vamos chegar com uma música que eu por acaso gosto bastante. Já é dos anos 80. E é muito conhecida, de facto é uma música muito conhecida. Eu quase até que dispensa apresentações. Estou-me a referir à música dos Desireless. Ela chama-se Voyage, Voyage. É um grande hit dos anos 80. E então eu vou trazer esta musiquinha para, para que a sua tarde do domingo seja passada sempre na melhor companhia, ou seja, na companhia da Rádio Antena Web. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Domingo à Tarde. Bye.

guaias, guaias. Cá continuamos nesta emissão de tarde, dia 9 de maio de 2010, emissão número 15 para o programa Domingo à Tarde. Já viu? Estou consigo há 16 semanas, e digo há 16 porque houve uma semana que não houve Domingo à Tarde. Por acaso foi uma semana, enfim, não houve, na altura ainda havia pé de dança, não houve nem pé de dança, nem Domingo à Tarde, nem Expresso, não houve nada. Foi assim um descalabro. Enfim, não acontece, e são coisas da rádio. Alguns dos ouvintes poderão questionar-se, mas porquê que eu tenho estas conversas aqui sobre a antena? Pois eu tenho, porque de facto é assim, acho que devemos ser transparentes, acho que devemos ser sinceros convosco. Quando algo não corre bem, porquê que não é de admitir, não é? Quando algo não corre bem, porquê que devemos dizer que correu, não é? Não correu, pronto, e o próprio ouvinte já sabe disso, não é? Aliás, os ouvintes que estavam sintonizados aqui na Antena Web estranharam com certeza o facto de, naquele dia, já não me recordo o dia em que foi, mas já foi em março, ou pelo menos já foi mínimo há mês e meio, quer dizer, estranharam com certeza o facto de, naquele dia, não haver nem Domingo à Tarde, aliás, nem Pé de Dança, nem Domingo à Tarde, nem Expresso, e depois também não houve recital, quer dizer, foram logo 2, 4, 6 horas de emissão que não houve, e que estavam previstas a ver, mas não houve, e portanto, bom, quer dizer, as coisas acontecem, não é? É como uma emissão de sonoplastia de hoje, que já lhe falei, portanto, bom, enfim, vamos continuar com música nesta emissão. Vamos agora ficar primeiro com, vamos continuar no ritmo francês, vamos continuar com música francesa, vamos ficar primeiro com a música Mon Ami La Rose, é fantástica, interpretada na voz de Françoise Hardy, é simplesmente indescritível. Vamos depois chegar com Nuits Magiques, vamos recordar Catherine Lara. Eu vou passando de vez em quando aqui esta música na Antena Web, é de facto uma musiquinha que eu gosto bastante, por acaso gosto imenso, e acho que é uma música linda, e fantástica para se ouvir numa tarde de domingo como esta. Vamos depois recordar mais duas musiquinhas. A primeira é de France Gall, chama-se Ela, Elle, Ela. É uma música que, aliás, Ela, Elle, La, ou seja, a primeira palavra toda junta, depois separada, enfim, são palavras diferentes, né? Mas esta música é um original de France Gall, mais tarde foi reinterpretada por Kate Ryan. Vamos então trazer aqui esta versão original, calminha, mais calma, bem mais calminha, sem dúvida, então na voz de France Gall, ela que interpretou um tema que também fez parte do Festival da Eurovisão, chamado Poupée de Cire e Poupée de Son. Mas bom, o tema que aqui vamos ouvir chama-se mesmo Ela, Elle, La. E depois vamos então ficar com um artista que eu não sei se o nome lhe diz alguma coisa, mas a música certamente lhe dirá. Chama-se Art Sullivan. Ele tem uma música muito conhecida chamada Petite Demoiselle. E eu vou aproveitar já agora para dedicar a todas as Petite Demoiselle que estejam a ouvir a Antena Web. Pronto, haverá muitas com certeza, não é? Portanto, vamos dedicar esta musiquinha a todas as Petite Demoiselle que vão descendo as suas escadas no domingo de manhã, etc. Enfim. Pronto, é este o cenário mais ou menos que nos descreve Art Sullivan, que tem uma música dedicada à mãe, cantada em português, mas também cá está, são outras curiosidades. Vamos então à música, são estes os próximos 4 temas que nos vão acompanhar ao longo de mais um bocadinho nestas 3 horas de emissão do programa Domingo à Tarde. On est bien peu de chose, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée.

Antena Web. Sintoniza-se. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a. Je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Ah! parler. Parler de la pluie, du vent, de ses beaux yeux d'enfant. Hello, hello, hello, petite demoiselle. Hello, hello, hello, si timide et rebelle. Hello, hello, hello, j'attends que tu m'appelles. Ne ferme pas ton cœur à ma grande douleur. C'est dimanche et je la vois. Le besoin d'aimer, d'aimer cette belle enfant et ses cheveux d'argent. Hello, hello, hello, petite demoiselle. Hello, hello, hello, si timide et rebelle. Il faudra bien qu'un jour je te parle d'amour. Hello, hello, hello, petite demoiselle. Hello, hello, hello. E vamos para mais um intervalo. Vamos continuar nos sons franceses. Vamos ficar primeiro com Enana, um tema a recordar, Le Ballon Rouge, se não é que está correto o nome do tema. Le Ballon Rouge é um tema da década de 70 e vamos então recordar esse mesmo tema. Vamos depois ficar com La Ville de New York, a voz de Elsa Languini, que aqui nos traz o seu tema da década de 1988, se não estou em erro, foi a data de gravação deste tema. Vamos depois ficar com duas musiquinhas que são marcos na canção francesa. Vamos ficar primeiro com o tema Viens de Marie Forêt e depois com uma musiquinha mais calma para descomprimir, para irmos para o intervalo, o tema Merci. São esses os quatro temas que vão acompanhar até ao segundo bloco publicitário aqui na Rádio Antena Web e depois para a terceira e última parte deste Rádio à Tarde. Aproveito apenas para lhe dizer e mais uma vez chamo-lhe a atenção para não perder a edição de hoje do Desporto Antena, porque hoje às 23 horas vai ficar a conhecer tudo, aliás, vai ficar a saber de todos os desenvolvimentos da Liga. Quem sobe, quem desce, de e para onde. Já sabe então, a emissão de hoje do Desporto Antena está imperdível. Vamos à música? Está, quer dizer, não está ainda, vai estar, não é? Ainda não está no ar, portanto, mas bom. Bom, vamos então à música. Eu espero que tenha a continuação de uma ótima tarde. Eu sei, já percebi, pronto, hoje estou outra vez mais animado. Pois é, não, hoje estou animado, sabe porquê? Vou explicar porquê. Porque, bom, na passada semana estava animado porque estaríamos para iniciar uma nova etapa, não é? E hoje estou animado porque estou a chegar ao fim da semana e ver que correu tudo bem. E bom, portanto estou muito feliz, com muita energia, muito bem disposto. Enfim, vamos à música e eu volto depois dos comerciais. Fique bem, fique com a Antena Web. Um grande e sincero abraço. Nana, sur son ballon rouge, fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor, la vie. Et Nana, sur son ballon rouge, fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor, la mia. La chaudière s'est endormie

Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Blessé,

E vamos prosseguindo de 4 em 4, exceção agora estas duas que só foram duas, mas também que já sabe porquê, não é? Porque foram grandes. Eu não gosto de estar muito tempo fora do ar. Eu conheço muitas situações de muitos locutores que a única coisa que fazem é anunciam as músicas, tocam dar, duas, três, não perdem muito tempo. Bom, eu não gosto muito de ser assim ou de ser sempre assim. Acho que, quer dizer, tudo tem o seu tempo. Quer dizer, o Hora Zero é praticamente só isso, né? O Hora Zero é praticamente só isso. Mas bom, não sei, é estranho. Pronto, chegar aqui, não dizer nada, não comunicar consigo. Não gosto, pronto. Gosto realmente de comunicar consigo, caro ouvinte. De trazer músicas, mas de comunicar também consigo. Mas bom, vou fazer agora um bocadinho isso mesmo. Vou anunciar as próximas músicas. São quatro. Vamos andar entre a Alemanha, Rússia e vamos acabar, já lhe digo onde. Vamos chegar primeiro com a música de Lena Valentin. O tema chama-se Das Liebt von Manuel. Vamos chegar depois com Fotografia de Irina Loki, aliás, Irina Alegrova, assim é que está correto, Irina Alegrova. Depois vamos ficar com uma música que eu lembro de ter descoberto, digamos assim, na altura em que estava a fazer um especial de música dança dos anos 80 da Rússia. Pois bem, a música é dos Levostronia Svigenia e chama-se Ciao Bambina. É uma música, pronto, é uma música assim mais para dançar, mas é uma música bonita. Eu pelo menos gosto bastante. E já que estamos embalados no Das Liebt von Manuel e na Fotografia, o ritmo também é muito diferente, um bocadinho mais rápido, se calhar, mas coisa pouca. A batida essa ainda é mais igual. Portanto, vamos lá aproveitar, entrar nesta ondazinha de dança, ficar então com estas três musiquinhas. E vamos acabar onde, dizia eu, vamos acabar na Hungria. É verdade, vamos acabar na Hungria com o tema Iabo Kiabo Must Agiven. Aliás, Must Agiven, se é que está correto. São estes os quatro temas que vamos trazer nesta emissão. O grupo chama-se Apostol e é um grupo de música húngara e que então nos traz este tema. E sim, um ritmo diferente, mas também levezinho, para dançar também, mas pronto, é um tema levezinho também, pronto, são todos eles temas leves, temas descontraídos. Isto porque é assim, domingo à tarde geralmente é um dia chato, não é? É uma altura chata, aborrecida, me sou deprimido e tal. Não, domingo à tarde pode ser diferente, e se ouvir Antena Web vai ver que é um dia diferente, vai ver que é uma emissão diferente, e portanto vamos nesta emissão fazer todos os possíveis para manter as energias o mais em alta possível. E assim sendo, Das Liebt von Manuel de Lena Valentich, Fotografia de Irina Alegrova, Chama Mina dos Levostronia Svigenia e por fim a música dos Apostol chamada Iabo Kiabo Most Adivan. Thank you.

és az átkaphatsz egy életet. Que são os próximos que nos vão fazer companhia nesta emissão. É mais uma música húngara, ou seja, vamos, aterramos na Hungria, vamos partir portanto da Hungria, ouvir este Gernyák dos Motor Rock. Depois vamos ficar com Forever Young dos Alphaville. Vamos depois ouvir uma música muito, muito, muito bonita de Amália Rodrigues, chama-se Blue Moon. É verdade, é uma música cantada em inglês. Não, não, não parece mesmo Amália, quer dizer, vai perceber, é inconfundível. A voz de Amália Rodrigues é inconfundível. Só tenho a dizer que, de facto, neste registro fica muito, mas muito bem, ou ficava muito bem, ouvir Amália Rodrigues cantar. Vamos depois finalizar com uma música, eu costumo sempre dizer isto, original dos Snow Patrol, mas aqui interpretada por Leona Lewis. O tema chama-se Run e vai fazer também companhia nos próximos minutos, nesta emissão do Domingo à Tarde, que já vai caminhando para o seu final. Eu espero que a sua tarde esteja a ser boa. Vamos à música, depois eu vou voltar para mais umas palavrinhas. Fique bem, fique com a sua rádio Antena Web. Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertya égen. Mindazokért, akik elzárkóztak a jótól, akik nincsenek itt, nem is értenének a szótól, aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya égen. Ha sohasem volna el. Égig érjen a fény, egész életünkön át, hogy nyithassa két szemét, ki mindig erre vár. Ma egyedül ülnek a járdán, kikre család, gyermek otthon rég nem vár már. És mindenkiért, aki nem lehet itt, mindazokért egy-egy gyertya égen. Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, és mindazok ír, akik nincsenek itt. Mindenkiért egy-egy gyertya éget. Antena Web.

Os próximos minutos trazem-nos três bonitas músicas que vão acompanhá-lo até às minhas despedidas. Estou-me a referir à música de Michael Holm, chamada Erlüter, uma canção original de Michael Holm, alemã, que mais tarde foi reinterpretada, não muito mais tarde, mas anos mais tarde foi reinterpretada pelos Boney M. Vamos depois, portanto, vamos chegar então com esta música de Michael Holm, Erlüter, para ficarmos depois com uma música lindíssima chamada A Rainy Day, das Doce. É um dos dois temas que elas gravaram em inglês. O outro foi For the Love of Conchita. Mas a música que aqui lhe trazemos chama-se A Rainy Day. É uma música muito, muito, muito bonita e que eu espero que seja do seu agrado. Depois vamos ficar com outra música, agora dos ABBA, e chama-se Crazy World. É do álbum de 1975. Vamos ouvir estas três musiquinhas que o vão acompanhar até bem perto das 19 horas. E só não digo que é até às 19, porque antes ainda tenho que voltar para me despedir de si. Bom, não é coisa que eu gosto de fazer, mas já que tem de ser, que eu faça, não é? Quero ao menos despedir-me de si dignamente. Enfim, vamos então à música nesta emissão para o dia 9 de maio de 2010. Deixe-me dizer-lhe mais uma vez, porque nunca é demais, que é um prazer imenso estar consigo. Dies ist die Geschichte von Erlüter, einem Mann, der geboren wurde, um wie ein wildes Tier gejagt zu werden, weil er arm war und sich nicht wehren konnte. Aber er gab sich mit seinem Schicksal nicht zufrieden und heute wurde seine Ehre wiederhergestellt. Er war 19 und arm und verurteilt zum Tod. Dabei wussten alle, der Schuldige war nicht Erlüter. Man begnadigte ihn, er bekam lebenslang. Er träumte von Flucht und ließ nichts unversucht, bis er schließlich entkam. Damit fing die Jagd an nach Erlüter. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen, sie nannten ihn Erlüter. Was er wollte, war nur ein Zuhause und mehr Brot und ein Ende von Hunger und Not. Aber Spanien war da als kein Land für einen wie Erlüter. Doch weil er für das Recht aller Rechtlosen stand, waren sie für Erlüter. Nicht um Erlüter nur ging. Hier war einer wie sie und er beugte sich nie. Ihre Hoffnung, sie stieg. Denn sein Sieg war ihr Sieg. Denn sein Sieg war ihr Sieg. Auf und ab durch das Land ging die endlose Jagd. Wo immer er war, überall hing das Bild von Erlüter.

Antena Web. Sintoniza-te. Sintoniza-te. Ao final de mais uma emissão aqui na Rádio Antena Web. Foi um prazer imenso estar consigo nestas 3 horas de emissão, mas acredito que foi mesmo um prazer, mas um prazer de todo o tamanho. É que é muito bom estar deste lado, é muito bom saber que nos escuta. Mais uma vez deixo-lhe o convite a escrever no geral.radioantenaweb@gmail.com e vai ver então, aliás, não vai ver nada, isto quando escrever isto não é mágico, não fica a ver nada. Mas não era bem isto que eu estava aqui a pensar noutra coisa. Mas pronto, enfim, como dizia, escreva-nos então para geral.radioantenaweb@gmail.com, deixe-nos o seu comentário, a sua sugestão, a sua opinião, até porque é importante no sentido de melhorarmos. Quando nos deixa a sua opinião, sugestão, enfim, está a permitir que nós que vamos mais de encontro às suas expectativas. E, portanto, eu deixo-lhe mais uma vez o convite e o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. vamos terminar esta emissão com duas músicas portuguesas. Chama atenção para a segunda, especialmente, que é muito bonita. A primeira música é de Anabela, chama-se Cabeça de Vento, é um original de Amália Rodrigues. E vamos depois ficar com a Cegonha, a canção mais bonita que eu já ouvi na voz de Carlos Paião. É desta maneira tão bonita que vamos encerrar esta emissão. Antena Web vai estar em stand-by por 3 horinhas, das 19 às 22. Às 22 voltamos com mais uma edição do programa Recital. Já sabe, duas notas, hoje não perca às 23 horas mais uma edição do Esporte Antena, porque hoje fecham-se as contas do Campeonato Nacional de Futebol e, portanto, vai ficar a saber. Aliás, não é só de futebol, mas já sabemos que o futebol é o desporto rei. Portanto, fique atento. E depois também, amanhã, às 13 horas, estreia mais um programa na Antena Web. Chama-se Diga Lá ao Senhor Fado. E é conduzido pela nossa Joana Santos, que entrou na máxima força. Portanto, já sabem, amanhã, então, arranca mais um programa aqui na Rádio Antena Web. Não perca também as segundas edições de programas como o Estereofonia Livre, por exemplo. E não perca já hoje mais uma emissão, aliás, já hoje, amanhã, para arrancar o dia... Mais uma edição do programa Hora Zero. Eu estou de volta, portanto, às 0 horas. Eu espero então que tenha a continuação de uma ótima noite. De uma ótima tarde. Isto estar a pensar no Hora Zero, estar a fazer o domingo à tarde é giro. Mas como dizia, tenha então a continuação de uma ótima tarde. Deixe-me só dizer-lhe isto. Eu sei que já viu muita coisa na Antena Web e fico feliz por isso. Mas só lhe digo uma coisa. Nós continuamos a trabalhar. E já temos aí mais coisinhas previstas para estrear. Algumas ainda em maio e que ainda não foram anunciadas. Portanto, não estou a falar em programas como Viagem Musical nem o Sinestesia, não. Estou a falar de programas que ainda não foram anunciados. Vão ser anunciados a seu tempo. E, portanto, nós continuamos aqui. Há, inclusive, uma nova voz para, aliás, uma nova voz, uma nova pessoa a trabalhar aqui com a Antena Web. Não é da locução externa, é da locução interna. E, portanto, só lhe digo, vai ser um espetáculo. E, portanto, já sabe que se tudo isto está a acontecer, é porque você está desse lado, é porque você justifica, caríssimo ouvinte, este nosso esforço, este nosso empenho daqui deste lado. E só mesmo para fechar a emissão, mais uma vez, muito obrigado. Tenha a continuação de uma ótima tarde, de um ótimo domingo. Eu estou de volta nesta emissão do Domingo à Tarde, de hoje a 8 dias. Até para a semana. ondas e boas marés. Minha cabeça de vento, deixa-la ser ciumento. Minha cabeça de vento, deixa-la ser ciumento. Minha cabeça de vento, deixa-la. Leva o menino, mas tu.